Porto Alegre! Quem ama dá valor e pensa no que faz. Quando existe amor, o coração não trai. Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair. Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim. Em cima! Se resolver trocar amor por um instante, se pra você eu sou insignificante, se resolver trocar amor por um instante, termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes. Oh, oh, oh, oh, oh. Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair. Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim. É pra mim, Porto Alegre! Se resolver trocar amor por um instante, termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante, se resolver trocar amor por um instante, termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante, vem, vem, vem, vem, vem. Termina comigo antes. Termina comigo antes. Termina comigo antes. Vai doer, mas termina. Quem gostou faz barulho! Muito obrigado, gente. Muito obrigado!